E é o número 2 no setor, aguarda, por gentileza. Aguarda, sim. Mantendo zero. Mantendo no zero, voo no 57. Zero, solo 31 na livra direita, solo 121 decimal 9. 121 decimal 9. Paulo Gol, nomeia Gerono, pushback de lamento, botão 4. Gol nomeia 0104, portão, aguarda por gentileza. Aguardando. Paulo Salvador, 3557. Taxi Alfa, gestor de LED, da 3, Gol, contando. Polução 3897 para o táxi, 218 a bordo, 3 horas e 40, alterna da linha 1. Pulando a outra pista. Autorizado, confirmando. 67. Confirmo, com 567, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Falar já autorizado, agora. Informo que seguirá um Bang da Gol, um 737-800, o mesmo se encontra agora no través da posição 03. 141, 1 Índia, ponto de férias 295, comia 12, seguirá o Gol, tanto 6-3-9-7. Solo Salvador, Gol 1-2-7-3, instruções para o táxi, em 3 horas e 5 de autonomia, alternada Campinas, 139, é o POB. Gol 1-2-7-3, via Índia, no ponto de espera, chama 2-108-95, altímetro, agora 1-0-1-2. Via Índia, no ponto de espera, 118-95, irá chamar altímetro, 1-0-1-2, gol 1-2-7-3. Bom gol. Obrigado. Dan 3560, após a passagem do Airbus da companhia que se dirige ao ponto de espera, o Airbus 321, está autorizado o ingresso via Juliette para o portão 612. Após o Airbus da companhia, portão 612, Dan 3560. Decimal 8, bom voo. 208, tem boa noite, 567. Controle, Salvador, muito boa noite, eu vou no 567, decola, avalé, passagem. Gol no 567, boa noite, contato radar, subir, mantenha 360, sair da Arba Elefa. 360, Arba Elefa, gol no 567. Gol Salvador, boa noite, gol 1273, espera dar 1-0 pro lado. 1273, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1273. Gol no 567, decolador 34, controle 120, decimal 8, bom voo. Gerona ao solo. Ah, escuta, minha Gerona. Airbus 321 da TAM, passando agora a cauda, assim que o mesmo liberar Taxo India em coordenação equipe de solo, reporte para o táxi 04, portão, gol no 601. Já após o seu liberar Taxo India, vai deixar, gol no 601. O Oceaneira 6259 ao solo. Ah. Alfa, prossiga ao Mega, 09 é o portão, quando essa equipe de solo, reporte para o táxi. Libre, pega a para táxi, canadinha. Bom, 273, vamos ter posição alinhado, estimado 2 a 3 minutos devido à aeronave decolando da outra pista. Gente, 1273. Alfa Vitor, decolado aos 3,6, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. No 567, centro Recife solicita nível restrito a nível de voo 320. 320 restrito, bom, no 567. Controle Salvador, Papa Romeu Juliette, Alfa Vitor, decola, perfil, Pucajama. Papa Romeu Juliette, Alfa Vitor, contato radar, submantenha 1970, saída pública. 7, 8, 8. Gente, mantém uma espera, 3897. Salvador Oceaner 629 para o táxi, com 566 a bordo, 350 de autonomia, alterna o galeão. É 259 da Oceaner, autorizado o táxi Apache 1 no Índia, no ponto de espera chama 2895, o altímetro 1002, informa que seguirá 1737-800 da Gol, que se encontra agora no através do portão 03. Só confirmando a frequência da torre, 3895. 3895, 6259. Bom voo. Solo voo 601 para o táxi, 130 a bordo, 3 horas e 45, alterna a campeã. Via Índia no ponto de espera chama 2895, altímetro no 012, bom voo. Via Índia, 295, registrado em 1002, com 601, obrigado, boa noite. Voo 567, chame agora Centro Recife no 28, decimal 8, bom voo. Recife 288, boa, boa, 267. Decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Controle Gol 1273, boa tarde. Boa tarde, Gol 1273. 3, contato radar na decolagem, mantém um perfil da saída da AEL até a posição LED, após voo hibride, suba para o nível 360. Ok, mantendo perfil da AEL lenta, após bridge, sobe 360, gol 1273. Torre Salvador, boa noite, gol 9601, ponte espera, pronto. Boa noite, 9601, mantém o ponte espera. Mantém. Boa noite, Golan 776, desço para o nível 050, autorizado a chegada a mais. Te meto no 011. Boa noite, 77, livre decolar, dá no 0, vento 090 graus, com no 09. Livre decolagem no 0, são 3297. Bom, no 601, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no 0. E mantém no 0, no 601. Sou em Salvador, boa noite, o Xanel 6259, pronto, espera, aeronave da Gol. Boa noite, 6259, mantém o ponto de espera. 59. Decolado aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 97, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3897. Então, 3897, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída da AEL até a posição LEDA, após voo hibride, suba para a linha 340. AEL, LEDA 340, é possível voar direto da AEL? Negativo, mantém o perfil da saída. No livre decolar, dá no 0, vento 090 graus, com 99. Livre decolar, 601. China 6259, após início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém no 0. Livre alinhamento manter, estão no 0, China 659, após a rolagem. Novo 4005, portão, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Vai reportar o táxi, chamado 940. Decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, amigo. Obrigado, muito boa noite. 609. Controle, boa noite, 601 na decola, passando 1.500, se possível, após 2.000, voa direto da EL. Boa noite, 601, mantém o perfil da saída, já temos dois traços no mesmo, a saída da frente. Meu perfil suba para o nível 360. Perfil 360, amigo, 1.601. Vai manter posição alinhada por mais um minuto devido à aeronave à frente na mesma saída. Sem problemas, 6259 aguarda. Decolar da 1-0, vento 0, 90 graus, com 8 nós. Libra decolagem da 1-0, volta, né? Minha 2. Perfil com Recife, gol no 273, boa noite. O táxi do Gol no 940 com 194 a bordo, 3,50 de autonomia, alternando o Galeão. Gol no 940, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2895, altímetro 10111. Gol no 940, bom voo. Em frente, via Índia, ponto de espera, vai chamar 2895, ajuste 1011, obrigado, 940. Decolador aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Xanera 629, obrigado, até volta. Controle de Salvador, boa noite, Oceaner 6259, passando 1.800, nada El. Boa noite, Oceaner 6259, mantenha o perfil saída da El até Leda, pois Leda voa e brilha, suba para a linha 360. Confirmando, Leda da presente após brilha. Mantenha o perfil da saída da El até a posição Leda, pois Leda voa e brilha. Positivo, saída da El até Leda e após brilha. Gol Xanero, 6259. Gol 776, desça para 2.000 pés. Altímetro 10, no 2, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizado. Temos informação, temos um tráfego nas imediações de Simbra, no máximo a 500 pés AGL, não interferirá com a sua aproximação. 776, desce até 2.000, ajustado 1.0, no 2. Avião 01, apenas informação, temos um tráfego aproximação e ILS no momento, mais de 01. 0940. 03897, chame agora Centro Recife no 251, no TR 3325, por favor. 251-3325-3327, boa. Voo 601, chame agora Centro Recife, 251, terra 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado, boa noite, 601. 540, decolado ao 52, controle 120.8, bom voo. Fona 208, gol no 940. Papa Romeu, Juliette, Alfa, Vitor, chame agora Centro Recife 2085, alterno 2545, vovô. 2585, obrigado, bom. Controle o gol no 940, decola da Euleda. Gol 940, mantendo o perfil de saída, suba para o vivo 360, contato radar na decolagem. 360, no 940. Estabilizou, vou... 77.6, complete final ILS, X-Ray, chame turno 8, decimal 95, tá bom? 295, bom, beleza. Oi, Salvador, algum 776, boa noite. 776, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0-9. Já posição 1-0, gol 776. 6259, chame agora centro Recife, 125, 1 até 3325, bom voo. Meia solo, ao 58, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Alebrão, 2, 1, 9, 1, 0, 7, 7. O 1776, táxi via Alfa Juliette 03, é o portão. Boa noite. Boa noite, Juliette 03, o 1776. Chama agora Recife 251 na Terra 3325, bom voo. 1251 na Terra nada? 1 3325. 1 3325, voo 940.